acho muito engraçado quando me perguntam se o samba morreu. Eu acho engraçadíssimo. O samba não morre porque ele não é imortal. Samba tem muitas faces, né? Tem muitas fases, tem muito isso, muito aquilo. Mas o samba fica. O samba permanece. Até agora, do pagodão, é o samba imortal. E o samba é aquele sincopado difícil de você dançar, por exemplo. É só o brasileiro que sabe dançar samba no pé. Samba que quando a mulata chega e requebra é samba brasileiro. Samba brasileiro. Samba brasileiro. Samba mole, deixa a gente mole.